sofría. Nesti mundo ingrato, sem ter alegria, para o meu desgosto fui abandonado em um lar estranho. Fui amparado, fiquei vagando no vasto mundo. Meu desgosto era profundo, mas um belo dia encontrei Jesus. Então parei ao pé da cruz. Um lindo fez chorar, pois eu queria também cantar os belos hinos celestiais, pra louvar ao Mestre que me trouxe a paz. Ajoelhado, me decidi e a luz divina.